nossas preces. Lembre dos seus pais, que tanto amaram Nossa Senhora, sua mãe, seu paizinho, na roça, na batalha. Lembre disso você. Se envolva no manto de Maria. José, intercede e haja na vida da Josiane, do marido, da sogra, dos irmãos. Levarei no altar do Senhor Josiane de Salvador, Bahia, acompanha pelo YouTube. Minha saudação à queridíssima rádio Excélsior FM, Padre Danilo Pinto dos Santos, Cardeal Arcebispo Dom Sérgio da Rocha, São Salvador. E a data que eu estarei é 21 de novembro, Canta o Eterno em Salvador, Bahia, com grande alegria. Hoje, aniversário Entre Rios FM, Entre Rios Minas, Minas Gerais, Piemonte FM, Alagoa Grande, Paraíba e RTV Evangelizar, canal 29.1, Arara, São Paulo. E hoje minhas orações, minha prece pela minha querida irmã Nica. Nome de batismo, Maria Aparecida Manzotti Curione, mas a gente chama de uma forma carinhosa, Nica. Que Deus abençoe Nica com muita saúde e paz, sendo essa pessoa tão especial em nossa família, lá de Paraíso do Norte, minha cidade natal. Povo de Deus, quero lembrar, ainda é possível você fazer sua inscrição para os Passos da Misericórdia, peregrinação em outubro. Peça para Silvia e Sandra mandar o prospecto. É 419-8753-3300, 419-8753-3300. É, os passos de Jesus Misericordioso, São João Paulo II, Santa Faustina Kowalska, São Maximiliano Kolbe. Nós iremos para Hungria, ó, escute bem, Áustria, República Tcheca e Polônia. Capital da Hungria, Budapeste. Depois Áustria, a capital, Viena. Iremos para Olomouc, Cracóvia, onde a cidade é patrimônio mundial da Unesco. Iremos também aos Passos da Misericórdia, no convento de Santa Faustina. E depois, Jesus Misericordioso, iremos a Tchestokovo, o Santuário Mariano, Vadovite e o Campo de Concentração Auschwitz. Entre em contato conosco. Amado povo de Deus, mais uma vez lembrando, rezem pelo segundo Evangelizar é Preciso amanhã. Os frutos, você vai poder assistir tudo pela TV Evangelizar, pelo YouTube Padre Manzotti, mas nada como estar lá. Estou muito feliz, casa cheia, Deus seja louvado, e acredito que todos os que estiverem lá presencialmente serão tocados, curados, de alguma forma, por Deus. E vamos juntos para o nó do cordão de São José, 23º dia. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança. Repita comigo 3 vezes: São José, providenciai. São José, providenciai. São José, providenciai. São José, Pai Virginal de Jesus, Esposo da Santíssima Virgem Maria, Guarda do Filho de Deus, Patrono Universal da Santa Igreja, Protetor e Modelo das Famílias, rogai sempre por nós que recorremos a vós. São José, providenciai. Amém. E agora, a novena da Santa Cruz Bendita, rezemos. Hoje, 5º dia. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Nós te adoramos, Senhor Jesus Cristo, e te bendizemos, porque pela tua Santa Cruz redimistes o mundo. Ó Santa Cruz bendita, onde a humanidade foi redimida, e o Filho do Homem teve suas mãos transpassadas e teve seu peito aberto, de onde jorrou água e sangue. Ó Santa Cruz, instrumento de morte e de castigo, mas que no sangue redentor se tornou sinal de nossa salvação. Ó Cruz bendita, chave de nossa eternidade, coroa de nossa salvação. Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Qual a tua cruz hoje? Repita: Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Ó Jesus, cujos ombros foram abertos por feridas pelo peso da cruz, feridas causadas pelo madeiro, mas também pelos nossos pecados. Se a cruz pesar, seja nosso sirineu. Se a cruz pesar e eu cair, me ajude a levantar. Jesus, contigo quero viver, contigo quero morrer, para contigo ressuscitar. Jesus, na tua cruz eu coloco a minha cruz. Nossa Senhora das Dores, que tanto sofrestes ao ver teu filho flagelado, escarnecido, morto, para nos salvar, acolha as nossas preces, Mãe amável. Ajudai-nos em nosso calvário e concedei-nos a verdadeira contrição dos nossos pecados. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, os remédios, os doentinhos, os cuidadores. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, São Pio de Pietreutina, nos méritos das Santas Chagas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu me despeço com as imagens do Rio de Janeiro, com a música Alma Missionária, que tenho por grande carinho. Evangelizar é preciso. Você sintoniza ZYS 859 em 98,7 MHz FM.

Atenção, Pentecoste e região. A Água Nordestina é uma fonte distribuidora genuinamente pentecostense. A Água Nordestina preza pelo manuseio adequado, acompanhamento profissional e licenciada por todos os órgãos de fiscalização, trazendo saúde e bem-estar para a sua família. Água é saúde. Beba água tratada e regularizada. Recuse imitações. Procure um de nossos revendedores na cidade. Aceitamos Pix ou cartão. Sinta a diferença com Água Nordestina. Informações 85 9 9206 4863. Rádio Nossa FM, transmitindo de Pentecoste, Ceará, para o mundo. Vamos lá, minha gente, vamos lá, dando continuidade ao nosso programa Momento Naftalina. Vamos aí, trazendo aqui você, a sua participação aqui no programa Momento Naftalina. Eu vou trazer aqui o nosso amigo Maguila, né, que é do Bodega do Maguila, que é um programa que acontece todos os sábados, muito bacana, 12 horas. É um programa que é produzido durante a semana, gratuitamente, e no, vai ao ar no sábado ao meio-dia. Então ele lá, né, ficou sabendo do falecimento da irmã Márcia e nos mandou aqui um áudio para a gente colocar aqui no ar, tá certo? Vamos lá, então vamos ouvir. Bom dia, Nogueira, bom dia, amigos do Naftalina, da 98, aqui é José Silva, Maguila. Pois é, né, infelizmente nossa amiguinha Márcia nos deixou. Eu fiquei sabendo pela tia Nieta, né, da situação. E a gente já gravou o programa até, tanto que eu até, provavelmente, vou falar, desejando melhoras e tal. A gente não imaginava, né? A gente sempre deseja melhor. Mas é, eu quero guardar, bem como nos vídeos que ela mandava, nas fotos que ela mandava, essa alegria que ela sempre teve, né? Ela não queria ver a gente triste. Por isso que a gente não vai fazer um programa triste. Semana que vem eu vou fazer uma homenagem a ela na abertura, porque eu já mandei o programa, né, pra vocês, e tô aqui em processo de mudança, mas a gente não vai deixar a peteca cair, tá bom? A filha dela, os filhos, parentes no geral, meus sentimentos, e vamos guardar as memórias felizes, né? Que ela sempre teve, apesar das adversidades, ela sempre manteve um sorriso no rosto, e é assim que a gente tem que ser, levando a vida com alegria, apesar dos percalços. Valeu, pessoal. Bom dia e um ótimo fim de semana. Tamo junto. Tá ok, meu irmão. Um abraço. Obrigado aí pelo carinho da sua participação, trazendo aqui pra gente essa, digamos assim, essa homenagem pra nossa querida Márcia. Realmente hoje foi assim um programa um pouco diferente, porque você se acostumado com uma pessoa e de repente essa pessoa, você recebe a notícia que essa pessoa faleceu, então é muito pesado, né? É muito pesado mesmo, e é por isso que a gente está aqui sempre valorizando cada ouvinte, cada pessoa que participa do programa, que ajuda o programa a crescer, assim como nosso amigo Maguila, que também se sente valorizado em saber que tem pessoas ouvindo o programa dele, e a Márcia era exatamente uma das ouvintes assíduas, tá certo? Então vamos lá, vamos chamando aqui o Momento Naftalina, chama aqui agora Ioneide Moura. Bom dia, Ioneide Moura. Bom dia, Nogueirinha, que é Ioneide Moura. E hoje, dia 27 de março, eu quero dedicar o seu programa Naftalina para uma grande amiga que eu, há pouco tempo que eu a conheci, que hoje Deus a levou, que é a Márcia. Márcia da Paraipaba, como ela era conhecida. Sua falta é profunda, mas seu impacto é eterno. Agradeço a vida por ter me presenteado com sua amizade incrível e vou te carregar para sempre no meu coração. Aqueles que amamos nunca morrem. apenas partem antes de nós. A saudade é a ponte que liga o presente às memórias maravilhosas que construímos. Descanse em paz, amiga Márcia. Continue irradiando seu brilho onde quer que esteja. As memórias que deixaste são as pegadas que aquecem nossa alma. Descanse em paz. Nogueirinha, hoje eu queria que você colocasse para a amiga Márcia, a nossa amiga, eterna amiga, a música linda do Roupa Nova e dedique especialmente para ela no dia da sua partida para o céu. Te desejo muito além do prazer. Muito bem, agora 11 horas e 15 minutos na cidade de Pentecoste, mandando um abraço aí pro meu amigo Neto da Serrota, rapaz, Neto da Serrota, tecladista de primeira mão, né, grande promotor de festas, anunciando aqui que o espaço cultural Casa do Pai, ali no Conjunto Novo, Lameirão, na Serrota, será reaberto agora domingo, domingo dia 5, né? Domingo dia 5, a partir das 10 horas da manhã, com a sensacional feijoada, né? Tá certo? Chega lá, tem feijoada para todo mundo. E claro, lá vai estar funcionando lá o barzinho, né? Para quem quiser tomar uma geladinha. E também muito forró, muitas participações dos principais, das principais atrações que se apresentam aqui em Pentecoste, vão estar lá o dia todo, lá no Espaço Cultural Casa do Pai, na Serrota. Aí que tem à frente a organização aí do meu amigo Neto. Alô, Netão! Um abraço, Neto, seu Antônio Grande também, que irão reabrir o Espaço Cultural Casa do Pai, com muito forró para você e muita feijoada. Tá certo? Tá certo, então? Então não esqueça, vai ter a cervejinha gelada, mas aprecie com moderação. Chama aí meu amigo Cícero Nabarra, bom dia. Bom dia, meu amigo Nogueira Filho, uma gripe grande. E eu escutei aí sobre essa moça aí que partiu, que foi morar com Deus. É, sou ouvinte há muito tempo, né? Eu lamento pelos pêsames para a família dela. E como homenagem, mesmo sem conhecer, eu queria homenagear com a música do Padre Zezinho, se você pudesse rodar aí no momento Naftalina, que realmente é uma música antiga. É, Padre Zezinho, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Um abraço a todos, bom dia. Ok, meu irmão, um abraço aí todo especial para você e continue ligado aí na programação, muito obrigado mesmo, com certeza, né? É uma música que realmente teletransporta a pessoa da gente, né, para uns tempos bons. É uma das músicas, meu querido, que me incentivou muito a trabalhar em rádio. Quando eu era criança, eu escutava essa música no rádio e eu imaginava, puxa vida, um dia eu quero tocar essa música no meu programa. Então vamos lá. Se angustiam e duvidam de você. Você chega perto deles, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu me angustio quando vejo que depois de 2000 anos, entre tantos desenganos, poucos vivem sua fé. Muitos falam de esperança, mas esquecem de você. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, pensando no amor. Tudo podia ser melhor se meu povo procurasse nos caminhos onde andasse pensar mais no seu Senhor. Mas você fica esquecido e por isso falta o amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Estou pensando. Muito bem, agora 11 horas e 21 minutinhos na cidade de Pentecoste. Obrigado aí, meu amigo Cícero aí da Barra, em Fortaleza. Obrigado, meu irmão. E é isso aí, muito obrigado por essa homenagem linda que você fez à nossa amiga Márcia, tá certo? Bom, abraçando aqui mais uma vez o meu amigo Neto da Serrota, que está dando a notícia que vai reabrir o espaço cultural Casa do Pai, né? Com as seguintes atrações: Forró Fuxico, Ricardo dos Pesadões, Pesadões do Forró, né? Gilson da Serrota, Rafa Rodrigues, Baby na bateria, viu? Neto Serrota, Gilbertinho do Forró, Cláudio Lira, Nicole Cantora, Cezinha aí na bateria, Dedé do Acordeon, deixa eu ver aqui, Dame Show, é isso aí? Eita, rapaz, manda caro, lancha, opa, o homem aí só sabe cantar, manda o Amado Batista, mas ele canta forró também, todo jeito, viu? Tem um Chiquinho aí do Chiquinho, o quê? Das Panelas, aí na voz. Adriano no... aí no, deixa eu ver aqui, no, não sei o que aqui, o nome desse instrumento aqui, tal de Carrom. E também o Luciano Marques de Apuiarés. Beleza, garoto. Então tá aí, é domingo agora, dia 5, reabertura da Casa do Pai. Nosso amigo Neto convidando a todos, vai ter uma feijoada lá, viu? Nicole Lessa. Ah, exatamente, a menina que estava cantando recentemente no... nessa banda aqui, do menino aqui do Pentecoste, né? Ah, tá certo. Eu tive até o prazer de recebê-la lá nos nossos estúdios, onde ela passou a voz dela gravando. Muito bacana. Ok, então. É verdade. Vamos aí, chama você que tá ligado com a gente. Alô, Antônio Carlos, o maior pescador de Tucunaré do mundo. Bom dia, meu grande amigo Nogueira Filho. Sem mentira. Aqui quem está falando é o Antônio Carlos. Nogueirinha, eu queria pedir a música da Celi Campelo, Banho de Lua. Quero oferecer principalmente para você, meu grande amigo Nogueira Filho, Cícero Filho, na Ombreira, Recanto do Vaqueiro, João e Lúcia também na Ombreira, Luizinha Cunha da Gomes da Silva, a minha esposa Aparecida, minha filha Yara, minha filha Vitória, Chico Cabrito, maior pegador de Tucunaré da região pentecostense, Gilberto Sapateiro, e aqui todos da Pera Castro de Pinho. Cuida, Nogueirinha. Você é o cara. Tchau. Um abraço. A garganta reta daquele jeito, Nogueira. Vai ser mesmo. Trabalhando, mas... dá certo. Vai dar certo, viu? Foi a praia me bronzear. Beleza, garoto. Um abraço, hein? Escureci. Mamãe bronqueou. Nada de sol. Hoje só quero... Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Oh, luar tão cândido, sob um banho de lua, numa noite de esplendor. Sinto a força da magia, contigo. Oh, lua tão cândido. Tim, tim, tim, raio de lua. Tim, tim, tim, baixando vem ao mundo. Oh, lua, a cândida lua, vem, toma um banho de lua. Fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, é tão bom sonhar contigo. Oh, 13h26 em Pentecoste. Na sala de espera para o seu almoço. É assim, meu filho. É você mandando o seu áudio e a gente participando aqui com você, tá certo? Mas vamos lá, aqui não para não, hein? Deixa eu ver aqui a nossa amiga. É a Luciana, é? Luciana que vai falar. Deixa eu ver aqui. Bora, Luciana. Diga lá. Deixa eu ver o que é que a Luciana vai falar aqui com a gente. Diga lá, jovem. Bom dia, amigo Nogueira Filho. Eu gostaria de avisar que meu menino encontrou a chave quando foi pro colégio, uma chave de moto. Tem duas chaves com um cordãozinho de São Pedro e de São Francisco, viu? Cordãozinho. É, eu moro aqui no bairro da Pedreira, na rua Francisco Pedro. O dono quiser me pegar, pode vir na minha casa, no 81. Não, o certo é você mandar aqui pra rádio, tá certo? O certo, quem encontrar as coisas... Manda vir deixar aqui na rádio, porque daqui que a pessoa procure a sua casa e aquele negócio todo, e aqui a rádio não, a rádio já é conhecida, então dá um jeitinho aí de você mandar aqui, manda uma foto aí dessa chave, tá certo? Porque se por acaso alguém chegar aqui procurando, a gente já sabe onde é que tá, tá certo? Obrigadaço aí. Vamos aí, deixa eu ver aqui. Alô, meu amigão, deixa eu ver se hoje ele não vai falar alto não, deixa eu ver. Meu sincero, bom dia, meu amigo Nogueira Filho, esse aí campeão lindo da audiência, tão ligado, sintonizado, meu amigo, nessa manhã belíssima de hoje. Eu gostaria de ouvir aí, Tribo de Já. O nome da música é Regueiros Guerreiros do Maranhão. Ou Regueiros Guerreiros, enfim. Bom dia, francês, para minha esposa, Rosália, minha rainha do lar. Minha princesa, minha vida, meu tudo, minha tia Mazé Costa, meu amigo Gilberto Sapateiro, minha irmã Rosemira, toda a família, minha irmã Regina Série, toda a família, meu amigo Pé de Pano Júnior, Vicente, do seu Lava Jato, no Bairro do Barreiro. Para o meu padrinho Evanildo, conhecido como Sabim. Para os meus dois primos, Venâncio Teixeira e Vovó Teixeira, junto com a esposa dele, Maria Tereza, também, do Venâncio. Para a minha amiga Neide, filho dela, Fran, no Bairro 15 de Novembro. Para o meu amigo Itamar. E para o meu... de 1 a 100, sem esquecer ninguém. Para todos que estão ligados no programa Momento Naftalino. Também para a Liduína e o Manuelzinho, conhecido como... Chapolin. Ok, meu irmão, um abraço aí pra você, hein? 11:29. Rádio Nossa FM. Mas um dia se levanta na jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Dos guetos logo cedo se concentram nas praças e ruas do centro, lavando, vigiando carros, vendendo jornais, construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais. São menores, maiores brasileiros, são os grandes verdadeiros do Maranhão. Exatamente, é isso mesmo. Chama aí você ligado com a gente. Alô, bom dia. Bom dia, Nogueirinha. Aqui é o Romário da Pedreira e eu gostaria de pedir a música da Clemilda, Casinha Triste. É a nova. Valeu, Nogueirinha. Beleza, garoto. Um abraço aí pra você, meu jovem. Maltrata e às vezes mata quando a gente espera e o amor não vem. Casinha triste no alto da serra, se faz lembrar o meu primeiro amor. Ainda hoje tenho na memória, ele foi embora e nunca mais voltou. Ainda hoje tenho na memória, ele foi embora e nunca mais voltou. Avistei de longe um lenço acenando, ele chorava e chorava também. O pior da vida é sentir saudade de alguém que se ama, que está muito além. Saudade maltrata e às vezes mata quando a gente espera e o amor não vem. Saudade maltrata e às vezes mata quando a gente espera e o amor não vem. Muito bem, vamos lá, 11 horas e 34 minutos, só lembrando, daqui a pouquinho tem Clube da Bola, rapaz, com certeza o Diacizão vai falar da derrota aí da seleção brasileira, viu? Vai fazer a análise técnica dele, né? Mas não precisa de análise técnica não, o negócio aí foi fraco, o joguinho aí fraco, pelo amor de Deus, pensa numa pelada, parecia que o time não tinha ninguém jogando com ele, é um negócio sério, aí... Entra o questionamento. Só porque o Neymar não foi, se o Neymar também tivesse ido, com certeza também o resultado teria sido a mesma coisa. Não ia mudar nada. É só porque tem gente que gosta de fazer e confusão mesmo, né? Mas pode ser que o canela seca lá do Neymar volte, né, para a seleção, porque ele ainda está meio ainda baqueado, véio. E claro que o olhar clínico lá do técnico da seleção brasileira está analisando. Se o cara estiver preparado, tudo bem, ele chama, né? Não vai chamar o cara lá pra tá enchendo linguiça, não. Tá bom. 11h35 agora. Alô, bom dia. Cadê? Vamos lá. Vamos lá. Oi, o Nogueirinho. Aqui é o Alan. Alan. Aqui na Ninona da Serra. Eu gosto. Eu pedi uma música pra Roberto Carlos. Se cala, sou eu. Eu quero mandar um alô pra toda a minha família. Bom dia, Nogueirinha. Ok, meu amigo. Tá certo, viu? Um abraço aí. Muito obrigado aí. Nogueirinha. Beleza, aqui garoto. Aqui é o Alan. Manda aqui na Ninona da Serra. Ah, é o mesmo áudio, né? Tá certo então, meu querido. Então vamos lá. Você pediu... Esse cara sou eu, que no caso é você mesmo, né? Roberto Carlos, chegando aqui para

e várias pessoas que estão aí na sintonia do momento Naftalina. Nogueira, tenha um ótimo dia. Tá bom, meu amigo. Um abraço aí para você. Obrigado aí a todos que estão ligados nesta programação. Há uma chance da gente se encontrar, oh, há uma ponte para nós dois em algum lugar. Homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Boa. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vá. Quando um homem e mulher se deixam levar, fácil viver mais. Há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, te esperando pra voltar, pra poder seguir sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode horas e 45 minutos. Tem um sucesso internacional misturado com o mundo nacional. Fábio Júnior e Bonnie Tyler, Sem Limites para Sonhar. 11 horas e 46 minutos. Pois é, rapaz, nosso grande cantor, compositor Amado Batista foi cantar agora. Eu não sei onde foi esse show, acho que foi agora esses dias. Ele simplesmente em cima do palco esqueceu a letra da música. Como é que. Mas se fosse folha seca, ele não se lembra. A minha, essa aí não esquece, não. Que é a música que mais toca no mundo, no planeta Terra. É a tal de Folha Seca. Mas eu acho que foi essa aqui que ele foi cantar e esqueceu a letra. Como é que pode, cara? Ficou lá só abrindo o bico. Eu tive um amor. Amor tão bonito. Daqueles que matam.